Os TCPT tenta bater de frente. Brota no salgueiro, vai levar tiro. Pra desbrotar porque nós tem muito pente. Porque a tropa mais braba é a do salgueiro. Cara, vocês vão tomar, nós mete bala assim. O comando mais brabo é o CV. Brota no salgueiro é sem caô. Essa porra aqui é o CV. Não passa da barricada. Se brotar aqui, sem vão ver. No salgueiro tu toma rajada. Essa porra aqui é o CV. Não passa da barricada. Se brotar aqui, sem vão ver. No salgueiro tu toma rajada. Porra, vai pra um. Porra, tu via cara. Quarto é criminoso, escondido, gente, tá aí. Aí, tá no plantão. O pastor eu fico louco, a picola do rio. O caça de bala, o pistão já de casa. Lá na divisa do capa, emissão para de lata. Treinamento diário, de luta que vai onde tá. Foi mirado no peitão, eu vou nascer toda a cabeça. Espalhar de paletão, vou sair do cadrão. Fico tirado no chão, de dentro do mielão. E o pé se perdeu o mangue, nós já sabe como é. Variado, cheio de sangue, vai chamar o jacaré. Maquinista lã, me garimba de canção. JJ e o BT, bota bala pra comer. Liberdade pro RT, pro Araque, pro Pisola. Pro Júlio do Tabajá e meu mano Carioca. Escrito raiadão, tô porradão de AK. Cartão criminoso, morre do jeito tá aí. E marca no plantão, só quem tiver que plantar. Quantidade, qualidade, CD. Só que é pivete CD, nem pivete TCP não, alemão. Os TCP tenta bater de frente. Brota no salgueiro, vai levar tiro. Pode botar porque nós tem muito pente. Porque a tropa mais braba é a do salgueiro. Bota cara, vocês vão tomar. Nós mete bala assim. O comando mais brabo é o CV. Brota no salgueiro é sem caô. Essa porra aqui é o CV. Não passa da barricada. Se brotar aqui, sem vão ver. No salgueiro tu toma rajada. Essa porra aqui é o CV. Não passa da barricada. Se brotar aqui, sem vão ver. No salgueiro tu toma rajada. Tu rajadão, porra, tu dia, cara. Quarto é criminoso, escondido, gelo tá aí. Aí, tá no plantão. Quantidade, qualidade, CD. Chegou o atado, o que cantou, pegando fogo. Rajadão muito arrogante, o atalho medo rasante. Clima de operação, sente o jeito da batão. O pastor eu fico louco, a picola do rio. O caça de bala, o pistão passa de casa. Lá na divisa do capa, emissão para de lata. Treinamento diário, de luta que vai onde tá. Foi mirado no peitão, eu vou nascer toda a cabeça. Espalhar de paletão, vou sair do cadrão. Fico tirado no chão, de dentro do mielão. E o pé se perdeu o mangue, nós já sabe como é. Variado, cheio de sangue, vai chamar o jacaré. Maquinista lã, me garimba de canção. JJ e o BT, bota bala pra comer. Liberdade pro RT, pro Araque, pro Pisola. Pro Júlio do Tabajá e meu mano Carioca. Escrito raiadão, tô boladão de AK. Cartão criminoso, morre do jeito.